Da vida o que esperar se a locomotiva não passar. No tempo oportuno nossas histórias vão se cruzar. Afinal, há só uma origem, um só destino. Todo joelho se dobrará, o que entoará o hino. Vinde, veja, soberania e grandeza, majestade, louvor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. É necessário passar, é doloroso, eu sei. Andei perdido também e muitas vezes não me encontrei. Disseram pra mim, com os erros se aprende. Cai, levanta pra depois seguir em frente. A gente faz promessa, um dia vou mudar. Passar por tudo isso outra vez, nem pensar. Mas mesmo aqui fora, eu me sentia preso. O mundo nos atrai, pro crime, pros becos, caminhando pro fim. Em questão de tempo, meu lar, minha família. Meu Deus, que sofrimento. A mulher da minha vida, minha filha, meu sucesso. Tudo indo embora, em alto regresso. Sonhando com progresso, mas perdendo o casamento. Um coração de pedra, vazio, sem sentimento. A dor da mulher, que orava de joelhos, clamando a Jesus. O fim do pesadelo, o último abraço da família na visita. Palavras de amor, pra tudo tem uma saída. Você sabe, irmão, não tem preço a liberdade. As horas que não passa, o aperto, a saudade. 1100 dias pareciam não ter fim. Jesus me disse assim, tá cansado, vinde a mim. Muitos falam das rosas, esquecem dos espinhos. O campo é de batalha, tem que insistir no caminho. Pra não ver a nossa alma, famílias destruídas. No século presente nos chamou pra nova vida. Pra trás não volto mais, nossa história ele mudou. O ódio ele apagou, nos encheu com seu amor. Ao levantar as mãos e aceitar o Salvador, que pelo seu amor por nós tudo suportou. Peço perdão pelo tempo que eu errei. Hoje sou liberto, mas um dia fui refém. Nada, nada me deixa longe de suas mãos. E bem mais alto eu posso ir. Nada me deixa longe de suas mãos. E bem mais alto eu posso ir. É. Reflexões que doem, traumas que corroem. Não é fácil viver assim, mas tudo tem um fim. Eu sei bem como é que é, vagabundo e meio escuro, mudo, rusgo, apagado na fé. Olhar pra trás e relembrar o passado, quando passado foi. O sistema não dá boi, violetas, violinos, veredas, vinhos. Oh, quão bom maravilhoso é o amor de Cristo. Paixões momentâneas por carros, joias, drogas. E do infinito minha alma lançada pra fora. Hipocrisia, cê vê nos altares da vida. Vários de terno e bíblia, atrás de dinheiro e orgia. E os importados, brilha o olho do moleque que sabe que nos corre a chance. É como The Flash. A lembrança de quem cantava, Jesus chorou, não canta mais. No gueto jaz como um rapaz. O sistema é mais que eficaz. Tira de você aquilo que é valoroso, te joga no abismo e no aprisco em monstro. E é assim, comigo não foi diferente. De cara pra morte e no peito um coração valente cheio. Rusgo sentimentos impuros e o orgulho de nas quebradas ser vagabundo. Valores inversos, complexos que abalam versos. E muitas vezes cego a um passo inferno. Mas alcançado fui, a porta abri e permiti o rei dos reis residir em mim. Voltar pra trás jamais, só se for pra pegar impulso pra através das palavras, mano, te alcançar. Nada me deixa mãos. E bem mais alto eu posso ir. Nada me deixa longe de suas mãos.